Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E aí? E toda vez que eu lembro de você, vou outro gole na bebida, sem nota, embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo Tarcísio. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela, a minha proteção de tela, e tome cana na minha goela. Proteção de tela, tome cana na minha guela. É diferente dos bar. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E quando a gente se lembra, olha, vamos outro gol na bebida, sem notar, embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo Tarcísio. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela, e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela, só essa proteção de tela, e tome cana na minha goela. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela, e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela, só resta a proteção de tela, e tome cana na minha goela.